achou meu cabelo engraçado. Proibida pra mim, não é. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Vamos na palma da mão, Santos! Eu me flaguei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. E numa noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Vamos pro homem que ajudou a gente a realizar um sonho. Essa turma é foda.